Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu tô aqui em Coromandel, tô aqui na minha terra. Ei, né? Ontem eu saí com meu irmão, com o Eto, fomos prusear, fomos numa pizzaria aqui, visitando os amigos, prusiando. A gente tem que, de vez em quando, passar na terra da gente, né? Mas logo, logo nós vamos voltar para Brasília, porque a vida continua, né? E o ano tá acabando, né, rapaz? O ano tá pego por um beicinho de uma pulga. Na discoteca do Cleitão, Dedé e Marilu. A Faculdade da Música apresenta a mestre Bete Guzzo. A frase irretocável é de autoria desconhecida, mas muito verdadeira. A Lorota... A Lorota boa de hoje é do Mineirinho Valente. Esse é valente demais da conta. A oração de agradecimento a Deus. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai cantar um fado. Ele gravou o fado também, né? E na dica de hoje, sonhe. Sonhar é importante demais da conta. Depois você tem que colocar o sonho para funcionar, né? Na trilha sonora da minha vida, eu vou atender o Raimundo Nonato Ferreira, um piauiense de Picos que mora na capital do estado de São Paulo, que pediu uma música que fez parte da vida dele, né? O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio O Porte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí Zé Henrique Gabriel, Eu Amo Te Amar. Dizer nada, basta um abraço. Leio em seus olhos tudo que o seu amor tem pra contar. Eu conheço todos os seus sinais, sabe meus defeitos. Jogo aberto sem nenhum segredo, nosso modo de se dar. Eu amo, amo te amar. Eu amo, amo te amar. Sorte na vida é viver um amor assim, sem dúvida, tá em todo lugar. O nosso amor tá no sol da manhã, tá na flor, tá em todo lugar. A nossa paixão tá em mim e em você, no coração. Sinais, sabe meus defeitos. Jogo aberto sem nenhum segredo, é o nosso modo de se dar. Eu amo, amo te amar. Eu amo. Vida é viver um amor Henrique Gabriel, eu amo te amar, para Maria Angélica de Rio Doce, nas Minas Gerais. Ela disse: Cleiton, não perca o seu programa pela Terra Doce FM. Ô Maria Angélica, um beijão para você. Ela está sempre participando comigo do Facebook também. E se você quiser entrar no nosso Facebook, tem que ser o perfil 2. O perfil 1 lotou que entupiu, nem passou cu. O meu amigo Rui Barbosa fez uma homenagem a mim, ao programa e a você. Feliz Natal! O nosso amigo, o nosso radialista, Cleiton Aguiar, quer desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. É hora de alegria, esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Cleiton Aguiar deseja para o povo Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É hora de alegria, esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Cleiton Aguiar deseja para o povo Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É um novo sol, é um novo dia, é você participando, é mais harmonia. Uma nova esperança acaba de nascer, é você participando e fazendo acontecer. A felicidade tá em todo lugar, de mãos dadas vamos caminhar. É hora de alegria, esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Cleiton Aguiar deseja para o povo Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É hora de alegria, esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Cleiton Aguiar deseja para o povo Feliz Natal, Feliz Ano Novo. O amigo, o nosso radialista, Cleiton Aguiar, quer desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Rui Barbosa, Feliz Natal para Neia Oliveira, de Livramento de Nossa Senhora na Bahia, ela que curte o nosso programa pela Portal FM toda noite, e abraçando os amigos da Portal, agradecer pela grande audiência que os baianos estão dando ao nosso programa lá em Livramento de Nossa Senhora na Bahia, pela Portal FM. Essa aqui foi um momento histórico da música sertaneja, né? Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó e Leandro e Leonardo, Marcas do Que Se Foi. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi. E vamos ver como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Acaso que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se for. Que vamos ter. todo dia nasce logo em cada amanhecer. Acaso que se foi sonhos que vamos ter, como todo dia nasce logo em cada amanhecer. Acaso que se foi sonhos que vamos ter, como todo dia nasce logo em cada amanhecer. Acaso que se foi sonhos que vamos ter, como todo dia nasce logo em cada amanhecer. Acaso que se foi sonhos que vamos ter, como todo dia nasce logo em cada amanhecer. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho, Chororó e Leandro e Leonardo, marcas do que se foi. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. 2013 já foi pro vinagre, acabou, né? Agora você que promove eventos, você já tem que começar a pensar em 2014 e pensar logo que o ano que vem tem muita festa, muito evento, Copa do Mundo, preparação de Olimpíada, vai ter festa para tudo quanto é lado e vai faltar artista, viu? Então é bom você prevenir antes. Eu vou dar para você o telefone da RBM Música, 61-9981-3601, para você ligar e pedir o orçamento dos shows de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Eliane Samuel, Wagner Simão, Os Canarinhos do Brasil, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. A RBM tem o show do tamanho da sua festa, viu? Desde a nossa estrela maior, o Amado Batista, até Eliane e Samuel, que estão começando agora, mas eles são talentosíssimos e vão abrilhantar a sua festa, que você vai ficar encantado. Onde eles passam, deixam um rastro de talento, sucesso e amizade, né? 619981-3601, o e-mail é rbmmusica@gmail.com. A melhor dupla caipira da atualidade no Brasil, Zé Mulato e Cassiano, o homem e a espingarda. Ei, pessoal, vou dizer pra vocês agora a pura filosofia do Serrano. Ei, quem achar que estamos errados, que atira o primeiro tomate. Analisando direito, nossa vida é uma piada. Só quem não tem bom humor não acha a vida engraçada. Por eu ter cabeça fria, não andar fazendo nada. Eu fiz a comparação do homem com a espingarda. Ei, compadre, pensando bem, a vida da gente é igual a uma espingarda. Se atira, atira, vai tirando vida fora, quando chega lá pro fio tem lenca. É verdade. Dos 20 até os 30, nossa vida é muito boa. A espingarda anda armada e o atirador caçoa. Surtimento tá sobrando, muitas vezes atira a tua. É só triscar no gatinho que a língua de fogo voa. Ei, compadre, vem com a espingardinha nova, né, senhor? Bom demais, compadre. Estreia batuta que você mata até marimbondo. É, atira até em morcego, né, compadre? Isso é como diria nosso irmão Galvãozinho, fim de mundo. Dos 30 até os 40, pode prestar atenção. O atirador tem cuidado, arma é de estimação. Não atire em qualquer bicho, nem jogar chumbo no chão.

cair toda a chuva que há. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi para chover, mas chover de macio, pra ver se nasce uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter-lhe pedido cheio de mágoa pro sol inclemente se a retirar. Desculpe, eu pedia toda hora pra chegar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno, que sempre queimou o meu Ceará. Chover, mas chover de mansinho, pra ver se nasce uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter-lhe pedido cheinho de mágoa pro sol inclemente se a retirar. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Trilha sonora da minha vida, eu atendi o Raimundo Nonato Ferreira, piauiense de Picos, morador de São Paulo, capital, Ari Lobo, súplica cearense. Esse menino apareceu no programa do Raul Gil, fez o maior sucesso, é o maior talento, depois ele sumiu, não sei o que aconteceu com ele. Rick Valen, Se Deus Me Ouvisse. Deixando a tristeza junto de mim. Ai, voltaria pra mim toda felicidade. Sairia do peito a dor da saudade. Renasci uma vida a caminho do fim. Deixando a tristeza dentro de mim. Ah,

Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Um abraço muito especial pro meu amigo Matheus Freitas, lá de Fortaleza de Minas. É uma luta, viu? A vida é uma peleja, rapaz. O Matheus tem uma rádio da Difusora FM lá em Fortaleza de Minas, né? E ele deixou uns dias de passar o nosso programa, porque por falta de apoio da prefeitura, por falta de apoio do comércio, a coisa ficou num ponto que estava custoso para ele pagar ECAD, pagar esse tem outro, e ficou sem internet, ficou sem poder passar o nosso programa. Mas agora a coisa normalizou, mas eu quero fazer um apelo ao prefeito e também ao comércio local. Gente, é da maior importância que existe uma emissora de rádio aí na sua cidade. E vocês podem, de uma maneira... O Matheus não está querendo ficar rico, não. Ele está querendo só deixar a rádio no ar. Então eu acho que é até uma obrigação do prefeito, da Câmara de Vereadores, do comércio local, ajudar o Matheus a manter a rádio dele aberta aí, né? É uma coisa que vocês precisam ter também, esse compromisso social. O comércio não é só lucro, a prefeitura tem a responsabilidade também de ajudar, porque hoje não existe nenhum emissor, nem a TV Globo sobrevive se não tiver ajuda do governo. E tem muito, viu? Do governo federal, do governo local, do governo estadual. Então a mesma coisa, você deve prestigiar as emissoras. Estou falando aqui do Matheus, mas serve para todos os municípios do Brasil, porque todas as rádios comunitárias passam por muitas dificuldades, menos aquelas que têm prefeitos mais inteligentes que apoiam, né? Minha amiga, presta atenção nesse recado aqui, porque eu sei que você gosta de ficar bonitona, né? O maridão chega em casa, ou namorado, então você está solteira, precisa botar, né? Precisa se engajar no mercado, né? Tá difícil. Tem mais mulher do que homem, então você tem que dar uma caprichada aí. Eu quero recomendar para você Puro Ômegas, shampoo, condicionador, creme facial, hidratante corporal, óleo de massagem, máscara capilar, creme para pentear, sabonete líquido, creme hidratante, sebo de carneiro, tudo com o verdadeiro ômega da natureza. 3679, viu? Você pode comprar os produtos por ômegas no representante local, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61-3532-6993. 61-3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. E se você disser que ouviu aqui no programa do Cleito H, você vai ter R$2 de desconto em cada produto. Quando eu falo isso, a Zélia chega a arrepiar, mas eu falei aqui, ela vai ter que cumprir. Vai falar, o Cleiton Guerra falou que tem que dar R$2 de desconto em cada produto, tá bom? A dica de hoje, eu quero falar para você da importância do sonho. Todas as grandes realizações começam no sonho. Agora, você, nós estamos terminando esse ano, a minha sugestão é que você pegue uma folha de papel e coloque lá tudo aquilo que você gostaria de ter em 2014. Essa é a primeira parte, é o sonho. O sonho é fundamental, porque se você não sonhar, você não vai ter vontade de fazer. Se você não tiver vontade de fazer, você não vai fazer. Se você não fizer, você não vai sair do lugar. É aquela velha história, como é que você quer ter uma vida diferente se você faz sempre as mesmas coisas do mesmo jeito? Não vai ter jeito. Então, sonha com uma casa, sonha com um carro, com um namoro, com um casamento, com um filho, com viagem, com escola. Sonha com tudo que você tiver direito de sonhar, põe no papel. Bom, essa é só a primeira parte. Qual é a segunda parte? Mão na massa. Do céu só cai chuva. Eu me lembro que o padre Léo falava uma coisa muito interessante, ele falava na pregação dele. Vocês ficam aí sem fazer nada pedindo a Deus para ajudar. Ele não ajudou o filho dele que foi pregado na cruz, vai perder tempo com você, rapaz? Então quem dizia isso não sou eu não, é o padre Léo que falava isso. Então, você tem que sonhar, mas tem que colocar em prática. Acorda cedo, tem uma receita infalível. Acordar cedo, dormir tarde, trabalhar muito, focado, e depois, daqui um ano, quando chegar no final de 2014, você vai dizer, caramba, o Cleiton Aguiar tinha razão, eu sonhei e realizei. Aí, o que acontece? Todo ano eu faço isso. Quando chega no fim do ano, eu não realizei tudo aquilo que eu coloquei, mas é interessante que eu realizei algumas coisas que eu não coloquei no ano passado, porque a vida muda. As oportunidades surgem, né? E você vai fazendo. Então, a dica de hoje é sonhar e realizar. A minha amiga Márcia Ferreira deu um novo rumo na sua vida, um novo rumo na sua carreira artística. Toque de Deus!

que não gosto de ninguém. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Quem sabe se te esqueci, ou se te quero. Quem sabe até se é por ti, por quem espero. Se eu gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses, que me convences, nada te digo. De quem eu gosto, nem as paredes confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Pode chorar, pode sorrir também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. No cantinho do rei, Roberto Carlos, nem as paredes confesso. A lorota boa de hoje, quem me mandou foi meu irmão Marcelo Aguiar, lá de Uberlândia. Eu já sabia essa história, mas ele me lembrou, vou contar para vocês. Já que eu tô aqui em Coromandel, eu vou contar para vocês a história do mineirinho valente. Esse era valente demais da conta. Ele desconfiou que a mulher dele tava pegando um serviço para fora, um chuleiozinho, pregando um botão aqui, outro ali. E ele falou pra ela: ó, Maria, eu vou dar uma viajada, vou passar 3 dias fora e tal. E você toma conta dos meninos aí da casa, tá certo? Eu volto daqui 3 dias. E ele saiu, só que ao invés dele viajar, tinha um pé de manga na porta da casa dele. Ele trepou nesse pé de manga e ficou lá, vigiando, esperando. Passou um tiquinho, rapaz, chegou um botelão de um caboclo, a 2 metros de altura. Ele chegou assim, olhando pra lá. E nessa época, sabe que as mangueiras estão tudo carregadas, né? O botelão pegou uma manga, chupou. Só não comeu o caroço, comeu com casca e tudo. Bruto, caboclo. Aí passou um tiquinho, ele chupou mais uma manga. Passou um tiquinho. Na terceira manga, a mulher gritou lá de dentro: ó, pode chegar que ele já saiu. E o caboclo marchou pro lado da casa, limpando a boca cheia de manga com as costas da mão assim, foi entrando. O mineirinho, que ele queria pegar o trem no flagrante, porque ele queria resolver a situação, ele deu um tempo de uns 20 minutos. Quando ele chegou, ele achou uma situação triste demais da conta. O caboclo já tava de ferramenta em punho e a giripoca tava piando. O trem não tá. Ele tava moendo, o botelão tava moendo a mulher dele com gosto de gás e de pendurado nas tetas dela e mamando, feito um bezerro desmamado. o mineirinho chegou com um facãozão na mão e falou assim: você vai morrer, seu filho de uma égua. O Butelão levantou com 38, cano longo, falou: vou morrer por quê? Ele falou: uai, você tava chupando manga lá fora e agora tá bebendo leite, é perigoso dar uma congestão. Esse mineirinho era valente demais da conta. No próximo bloco, oração de agradecimento a Deus. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Eu não canso de falar isso aqui. A oportunidade é um cavalo arriado que passa na porta da sua casa. Se você montar, bem. Se você não montar, o cavalo passa e o vizinho monta. Quando você for montar, não cabe mais. Já tem um vizinho lá no arreio, né? Então, eu estou falando isso porque eu quero oferecer a você uma oportunidade de ganhar muito dinheiro sendo um representante Oporte Jeans. Jeans da melhor qualidade, masculino e feminino. Calças, saias, shorts curtos, meia coxa, tudo direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você vai vender com 100% de lucro e ainda vai vender muito mais barato que a concorrência. E eu estou vestido aqui com a calça dessa aqui, a Eliane está vestida com outro, o Lisoel com a outra, o Samuel, nós está, viu, o Jefferson, nós estamos fazendo a propaganda ao vivo da Oporte Jeans, viu? E hoje eu sou um representante Oporte Jeans lá em Brasília, posso dizer para vocês que vale a pena. E muitos amigos já ouviram esse recado, inclusive já me agradecendo, porque já compraram, já venderam, já compraram de novo, e agora nesse mês de dezembro, né, vende que nem banana na feira. Quando chegou a minha primeira remessa lá, a mulherzada então ficou doida com o trem. Se você quiser ser um representante Oporte Jeans, ligue 61-9981-3601, 9981-3601 da Vivo, ou 61-8143-8802, 8143-8802 da TIM. Seja um representante Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje, a Cristiane de Oliveira Alves, lá de Samambaia, ela que escreve o blog da Cris. Ela gosta demais do governador Agnello, viu? O Joca Locutor, a Vera Lúcia, o Wagner Cordeiro Fernandes, o locutor Mário Zan, a minha sobrinha Mirna Bueno, a Cici Amaral, o DJ Marcão Alves, o cantor Eliabe Lira, Ricardo Robson Moreira Gomes, a minha prima Marise Angélica Rezende, lá de Patos de Minas, esposa do professor Júlio César Rezende, a Lúcia Chaves, Fernanda Priscila, Marcinha Ribeiro, Laís Ventura do Carmo e Jana Magalhães. E para você, que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, a oração, a gente tem mania de pedir, não é? Apertou, corre para a igreja, joelha no chão, pede, melhorou o trem, você esquece. Nem na igreja não vai mais e não lembra nem de agradecer. A oração de hoje é a oração de agradecimento a Deus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, quantas vezes na trilha da minha vida eu fui a teus pés pedir saúde dos meus pais, pedir sucesso nos estudos, pedir um encaminhamento na minha vida profissional. O tempo foi passando, eu constituí minha própria família e continuei pedindo. Pedindo pelos meus filhos, pedindo pela minha esposa, pedindo pela nossa família. Sempre pedindo e muito pouco agradecendo. Hoje, Senhor, venho diante de Ti para agradecer. Agradecer o dom da vida, a dádiva maravilhosa que é viver. Agradecer os momentos que passamos juntos com a nossa família, com os nossos amigos. As benesses que recebemos, as dificuldades que puseste no nosso caminho, porque por intermédio das dificuldades nós crescemos. E por fim, agradecer em nome da minha família, em nome dos meus amigos, em nome dos ouvintes do programa Cleiton Aguiar. Agradecer este maravilhoso presente que é viver. E nós esperamos um dia, quando nos encontrarmos com Ti, estarmos com as contas zeradas, para podermos gozar as belezas e as benesses da vida eterna. Amém. Mas se você tiver uma oração e quiser mandar para mim, é só mandar no e-mail programacleitoaguiar@gmail.com. Eu estou em Coromandel, nós passamos praticamente a semana em São Paulo. Eu fui levar a dupla Eliane e Samuel para fazer seu primeiro trabalho de divulgação. Então, a convite do Dr. Marcos Tolentino, da Rede Brasil de Televisão, nós fizemos lá vários programas, inclusive o programa do Petrúcio Melo, que irá ao ar neste sábado, às 15h30, a participação da Eliane Samuel, e eu estarei também fazendo parte do júri lá do programa do Petrúcio Melo. E nós estamos voltando para Brasília, felizes da vida, porque a receptividade da música desses meninos foi uma coisa sensacional. E eu estou recebendo pelos e-mails, pelo Facebook, informações maravilhosas das emissoras de rádio que já estão passando essa música, dizendo: ô Cleiton, aqui está arrebentado, aqui está tocando muito, aqui está todo mundo pedindo. Nós estamos felizes, porque eu tenho certeza, como há 32 anos atrás eu ofereci ao Brasil a dupla Chico Rei Paraná, eu estou trazendo hoje outra preciosidade, oferecendo ao Brasil a força do talento e do carisma de Eliane e Samuel. Aqui mora a gente! Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa, tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sexta-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E Eliane Samuel, aqui mora a gente, para Marlene Silva Alves. Ela é de Colinas do Tocantins, mas mora em Iporá, no estado de Goiás. E agora chegou para fazer parte do Facebook, perfil número 2 do Cleito Aguiar. Um abração para os meus amigos de Colinas, a turma lá da Líder FM e toda aquela região do nosso programa, graças a Deus, faz o maior sucesso, mesmo sendo bem de madrugadinha, né? Então, obrigado aos diretores aí da Líder FM. Eu estou em Coromandel, vou relembrar o maior poeta sertanejo do Brasil, meu conterrâneo, Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, César Menotti Fabiano, Caminhos de Minha Infância. Caminhos verdes de minha infância vem na memória tão docemente. São 15 anos desta distância, de minha terra, de minha gente. Por mais que eu queira calar no peito esta saudade, gosto de fel, a mágoa chega e não tem jeito, porque eu amo Coromandel. Lá onde mora a alegria, tão brevemente quero poder banhar os olhos na poesia dos horizontes do meu querer. Trilhando a rota de quem não erra, as borboletas quero viver lá na campina de minha terra, no colorido do entardecer. Na revoada dos beija-flores, na quietude de um quintal, dormir sonhando com os meus amores, a sombra amiga de um bambuzal. Meus companheiros irão comigo lá na vendinha do abacaxi, dar um abraço em cada amigo da linda terra onde nasci. Terra do queijo e do diamante, minha sublime inspiração. Este teu filho vive distante, mas te conserva no coração. Gente querida, muito obrigado, um grande abraço, amigos meus. Eu me despeço emocionado, até um dia querendo Deus. Relembrando Goiás, César Menotti e Fabiano, Caminhos de Minha Infância. Eu só esqueci de avisar pro pessoal lá de Fortaleza de Minas, né, que o programa voltou ao ar, lá na difusora do Matheus, viu? Com todo esforço, nosso programa, a partir de ontem, nós voltamos ao ar também lá em Fortaleza de Minas. A frase irretocável é de autoria de Cleiton Aguiar. Venta, a humanidade chora e a riqueza ri. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Dedé e Marilu. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Hoje com duas entrevistas muito interessantes. Eu vou apresentar um cidadão, um alemão da Alemanha comunista, que fugiu arriscando a própria vida para vir ao Brasil se formar padre. Hoje ele é um frei, o Frei Vicente, né, da Ordem dos Franciscanos, e ele vai contar essa história maravilhosa para a gente no programa de hoje. E vou entrevistar também a Bela, que é uma fera. Ela foi Miss Brasília, musa do Flamengo, atriz, apresentadora de televisão e 16 vezes campeã brasiliense de karatê, 6 vezes campeã brasileira de karatê, duas vezes campeã sul-americana de karatê, tanto é que eu tratei ela com o maior carinho no programa, que eu não ia arriscar. E a moça é bonita demais, daquelas que compensam a briga em casa, viu? Então hoje, às 23 horas, programa Conexão Brasília com Cleito Egar, que você pode assistir pelo canal 175 da Sky, 133 da Claro TV, 237 da TV Vivo, 139 da TV Oi, 248 da GVT, 714 da CTBC e no canal C1 das Parabólicas. O técnico aí da Parabólica sabe te ensinar como é que você faz. Ou ainda, direto no site rbtv.com.br, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Dedé e Marilu. Vai embora! A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Dedé e Marilu Vai Embora. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 horas da noite. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Você está cantando ruim demais. Já para a sala de aula para vocês consertar. A Faculdade da Música apresenta a grande mestre Bete Guzzo, Flor do Cafezal. Toda branca e perfumada pela flor do café.